Zero, pronto para cópia. Tá 3520, pronto para cópia. Copia, tá 3520. Prezado, Salvador, Aracaju, rota direta, nível de voo 190, saída é Puca, Jama, após Jama, direto Aracaju. Decola pista 10, com a primeira curva à esquerda, o transponder é 5022 e o controle Salvador 120.8. Prezado, 3520, autorizado Aracaju, nível 190, saída Puca, Jama, Aracaju, decolando da 10, curva à esquerda. 5022 e o controle 120.8 da 3520. Correto, Boa, 206, contact Recife, frequency 125.45, Mabel 12685. Boa, 606, control. Boa, 606, go ahead. Contact Recife, frequency 125.45, or 126.85. 125.45, 126.85, go 1606, come on. 3520, pushback acionamento na posição 3. Autoridade, chame para o táxi, são 3520. E aí, chamaremos 3520. 320 para o táxi, 117, 155, alterna Recife. Bom, 17 Recife, confirma a autonomia? 1h55. Autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 1012, TAN 3520. Ok, 9092, táxi autorizado via Índia, TAN 3520. Tá 3520, autorizado ali, em decolar pista 10, vento de 080 graus com 7 nós. Decola 90, tá 3520. TAN 3520, decolado de 25, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, VA, 3520. Salvador, TAN 3520. TAN 3520, bom dia, contato a data para o nível 190, Voipuca. 190, Voipuca, obrigado, 3520. Salvador, muito bom dia, OTAN 3399, centro da informação Foxtrot, está no gate 2, pronto para cópia. OTAN 3399, formação, momento é a Golf, ajuste 10012, está pronto para cópia. Pronto para cópia, sim, senhor. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola a pista 10 com primeira curva direita, transponder 5031 e o controle de saída 120.8. Que está autorizado 360 para Guarulhos, pela Pesulu 16 até Belo Horizonte, então direto Trivi, então direto Posse. Decoda pista 10 com curva direita da El Leda, transponder 5031, controle 208, tá 3399. Apenas confirmando saída da El Leda Bridge, ok? Saída da El Leda Bridge e em Bridge interceptor Pesulu 16, após conforme a rota apresentada no plano. Afirmativo, senhor, da El Leda, após Bridge, tá 3399. Correto, TAM 3399, reporte no 02 para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento, TAM 3399. Andrei 520, chama agora Recife em 12545, alterna 12085. Recife 12685. Obrigado, uma boa, bom dia. Bom dia.